Amaro estendeu o braço e atirou com a pistola. Balas revestidas de prata. Sempre preferia a pistola quando o combate era dentro de São Vítor. Achou que nunca mais viria aquilo, mas estava terrivelmente enganado. Os malditos tinham transposto o muro em grande número e, para piorar a situação, todo o sistema bélico da cidade estava comprometido por culpa do carnaval. Em contrapartida, tinha mais soldados do que de costume dentro dos muros. Muitos tinham vindo em caravanas de fortificações distantes para as festividades. Também era a primeira vez que defendiam São Vítor de um grande ataque, podendo contar com o apoio do rádio. Amaro estendeu o braço e atirou com a pistola. Balas revestidas de prata. Sempre preferia a pistola quando o combate era dentro de São Vítor. Achou que nunca mais viria aquilo, mas estava terrivelmente enganado. Os malditos tinham transposto o muro em grande número e, para piorar a situação, todo o sistema bélico da cidade estava comprometido por culpa do carnaval. Em contrapartida, tinha mais soldados do que de costume dentro dos muros. Muitos tinham vindo em caravanas de fortificações distantes para as festividades. Também era a primeira vez que defendiam São Vítor de um grande ataque, podendo contar com o apoio do rádio. Amaro respirava com dificuldade. Estava cansado de tanto correr. Recostou-se na parede externa de um casebre e ergueu a pistola. Os cidadãos corriam desnorteados, entrando nas casas e travando as portas e janelas como podiam. Pelo rádio, soube que o CLBI não estava respondendo e que Tatu não tinha previsão para entrar com o auxílio do Sol de Tupã. Correu mais duas ruas. Um vampiro saltou do telhado de uma das casas em cima do líder de soldados. Amaro rolou no chão de terra batida. O vampiro agarrou seu pescoço e apertou. Amaro gemeu e sentiu dor. Apertou o gatilho da pistola. Caiu no chão. O vampiro, ferido no peito com o projétil prateado, rastejava e recostou-se numa casa. Shen surgiu vindo pela viela ao lado, viu o amigo caído e olhou para o vampiro. Atirou contra a criatura, cravando um balaço na sua cabeça. Estendeu a mão para Amaro e continuaram a marcha. Tinham de defender o Hospital Geral. Os vampiros sempre iam para lá. Bento Pedro fez a espada correr o ar. A cabeça do maldito voou para o lado e, antes que batesse no chão, sua lâmina decepava o braço de outro atrevido que vinha em sua direção. Ao seu lado, rápido como um gato, lutava Bento Bosco, um novato que, como Lucas, fazia os olhos fulgurarem amarelo vivo. O jovem e estreante Bento não se fizera de rogado e trespassava com sua espada dois vampiros de uma só vez. Um terceiro agarrou o Bosco pelas costas. O Bento desferiu uma violenta cotovelada no animal pálido e fê-lo desmontar. Era uma mulher. Bosco, tomado pela sanha e pelo desejo de aniquilar as criaturas da noite, sequer processou. Sua espada desceu pesada, repartindo a cabeça da mulher feita uma melancia. Enfiou o coturno no colo da criatura e empurrou para que sua espada deslizasse para fora dos ossos torácicos da vampira. Bento Pedro girou e cortou outro vampiro. Estavam sendo cercados rapidamente. Não aguentariam muito tempo sem reforços. Shen e Amaro chegaram na hora. Os ventos estavam em apuros. O líder de traços chineses ergueu seu rifle e sentou o dedo, tirando de ação 10 vampiros que iam cercando Pedro e Bosco. Amaro descarregou a pistola com tiros certeiros. Ouvia os disparos potentes das deita-cornos instaladas no telhado do HGSV e torcia para que muitos dos vampiros estivessem liquidados. Perderia alguns minutos ali. Pedro percebeu a folga criada por Shen e Amaro. Derrubou mais dois vampiros com a espada e viu o corredor livre entre as últimas casas. Seu instinto também o empurrava em direção ao Hospital Geral. Os vampiros não poderiam pôr as mãos nos adormecidos. Caso tomassem controle de São Vítor, teriam refeição garantida para centenas de anos. Correu pelo corredor. Ao deixar a proteção das casas, teria de atravessar um terreno de cerca de 200 metros. Viu vampiros correndo na direção do grande prédio. Bufou puxando ar para os pulmões. Não deixaria que chegassem. O som da deita-corno era poderoso. Seus olhos vacilaram quando percebeu que as balas não atingiam os malditos. As balas estavam derrubando homens, mulheres e crianças que corriam em busca de abrigo. Bento Bosco seguiu atrás de Bento Pedro. Correu mais rápido, alcançou um maldito. A espada primeiro atingiu o inimigo na batata da perna. O vampiro rodopiou e caiu de costas. A fera ergueu os braços para se proteger do golpe e, antes que pudesse gritar, sentiu a pele de seu peito queimar com o corte da espada de prata. Posco arrancou a espada do inimigo e virou-se, recebendo o impacto do corpo de um outro vampiro. Posco cambaleou e, antes que recobrasse o equilíbrio, o vampiro agarrou sua capa vermelha e puxou-a com violência, levando-o ao chão. O Bento ergueu os pés e impediu que o vampiro agarrasse seu pescoço com as unhas afiadas, empurrando o peito da criatura com a sola dos coturnos. Pedro socorreu o parceiro. O vampiro ficou acéfalo antes que percebesse a aproximação do inimigo pelas costas. Deu a mão para que Bosco se levantasse. Tinham de sair dali. Antes que desse o primeiro passo, olhou para o lado e surpreendeu-se com pedaços do chão gramado sendo arrancados e explodindo. Não tiveram tempo de correr ou entender. Pedro tombou quando as balas perfuraram sua armadura prateada. Bosco recebeu um tiro na coxa e caiu gritando assustado. Shen e Amaro, que saíam do corredor para o descampado imediato ao hospital, estancaram ao perceber os tiros da Deita Corno vindo na direção dos guerreiros. Gritaram quando viram os dois sendo atingidos, deitaram-se e procuraram proteção. A saraivada de balas passou perto de seus corpos e estraçalhou parte da parede da casa que estava em suas costas. Levantaram-se e correram até os bentos, arrastando os dois para a proteção do grupo de casas. A coisa estava feia e não parecia perto de melhorar. Hector não parava quieto. Estava indignado em ter de ficar trancado naquele cômodo até tudo se tranquilizar. Sua amiga Gisele compartilhava da mesma opinião. Eram bentos e deveriam estar com os semelhantes do lado de fora, defendendo São Vítor. Só porque ele tinha 10 anos e sua amiga 11, pronto, eram tratados feito crianças. E eram crianças de fato, a isso não contestava. Mas ficar trancado, isso já era demais. Por que tinham feito armaduras para eles? Porque tinham colocado espadas reduzidas em suas bainhas. Vestiram-nos feito guerreiros e tratavam-nos feito enfeites, bibelôs que serviam apenas para fazer graça aos visitantes. Hector ia para lá e para cá, sob o olhar vigilante das 8 senhoras que cuidavam das crianças bentas. Iguais a ele, Gisele tinha mais duas: dois garotos, um de 5 anos e um de 7, que, igualmente a Hector e Gisele, tinham despertado bentos. Esses dois tinham sido mandados para outras fortificações, pois em seus prontuários, afortunadamente, haviam pistas sobre o paradeiro de parentes. Hector e Gisele, cada vez mais amigos, voltaram a ficar sozinhos e a receber toda a atenção das mulheres. Deixa a gente ajudá-los, tia, insistia Hector. De jeito nenhum, lá fora é muito perigoso. Você é um bentinho e vai querer atracar-se com os vampiros. Ora, mas é justamente para isso que despertei Bento. Você é muito novo, não pode ir. Hector olhou para o cadeado que selava a porta de madeira. Talvez um golpe bem dado desmontasse a tranca. Enquanto isso, na base Vila Lobos, Gabriel, pesaroso, apanhou o comunicador e avisou a todos os que tinham walkie-talkies. A barreira do inferno está sob ataque, junto com mais 23 cidades. Não há previsão para auxílio de Tupã. Repetindo, não há previsão para auxílio de Tupã. Defendam o acampamento e suas vidas como puderem. Que Deus ajude a todos nós. Ouvindo a mensagem pelo rádio, Bento Vicente ficou estático por um segundo. Vila-Lobos estava completamente cercado. Os vampiros tinham tomado todas as cercas e derrubado metade delas, como se esperassem aglutinar mais e mais feras da noite para assaltarem todos ao mesmo tempo contra os soldados e Bentos ali dentro. Mesmo com todas as armas que tinham à mão, se não pusessem algum plano em prática, estariam perdidos. Vicente olhou ao redor. Não havia como salvar a todos, mas havia uma chance de resistir com maior eficácia do que ficarem todos dispersos sobre aquela pista de concreto. Vicente levou o walkie-talkie à boca. Soldados, agrupar, agrupar. Ana e as demais grávidas, um grupo que passava fácil de 60 gestantes, abaixaram-se ouvindo balas vindo na direção do refeitório. Ana estava tonta. As mulheres, mesmo parecendo com as bocas seladas e mudas, não paravam de falar em sua cabeça. Ouvia seus gritos, suas lamúrias e temores. E, sem saber, o mesmo se passava na mente de todas as outras. Estavam no meio de um inferno. Ana abandonou o esconderijo debaixo da mesa e rastejou até uma das amplas janelas do refeitório. Sua barriga voltou a doer imediatamente, sentindo o útero endurecer e contrair. A médica olhou pelo vidro. Via centenas de vampiros correndo pelas ruas de barro daquela parte de São Vítor. Não sabia se consideraria aquilo sorte ou azar, mas o fato é que eles corriam em direção ao HGSV. Um vampiro interrompeu sua corrida, ergueu a narina, cheiro de sangue, olhou na direção do galpão e leu no letreiro frontal: refeitório, nada mais convidativo. Chamou a atenção do grupo que o precedera, fazendo-os retornar. Ana prendeu a respiração. Seu sangue gelou quando viu cerca de 30 daquelas criaturas horrendas parando de correr e olhando em sua direção. Estavam vindo na direção do galpão. A médica olhou para o grupo de amigas gestantes. Sob uma das mesas, viu Fernanda. Ela segurava o braço. Ana aproximou-se aflita, passo a passo. Parou em frente à paciente. Abaixou-se junto à mulher e puxou a mão que cobria o braço. Fernanda gemeu. Ela tinha um corte que sangrava. Estamos perdidas, murmurou. Uma onda de medo cruzou-as ao mesmo tempo. Voltaram a chorar em conjunto, como se estivessem todas atreladas à mesma central de sentimentos. Em cadeia, também sentiram nova contração. Essa tão intensa que fez a maioria curvar-se e urrar de dor. Que estaria acontecendo com aquelas mulheres? Nesse mesmo instante, Héctor e Gisele sentiram uma energia forte cruzando seus corpos. Os dois, sem desejar, acenderam seus olhos e um fulgor amarelado tomou o quarto. As senhoras babás afastaram-se das crianças tomadas de susto. Héctor olhou novamente para o cadeado e dessa vez não hesitou. Sua arma varreu o ar e arrebentou a tranca. A dupla de Bentinhos deixou o cômodo diante das senhoras atônitas. Deixaram a casa e correram na direção do galpão refeitório. Era para lá que tinham que ir. Era lá que seriam úteis. Os vampiros que cercavam o refeitório interromperam o avanço. Esperem, disse o líder. Esse lugar deve estar infestado de soldados. Não sei. O que eu sei é que está infestado de sangue. Sentem o cheiro? As criaturas trocaram um olhar rápido. Vou buscar reforços. Precisamos de irmãos armados para dar cor. Não sei. O que eu sei é que está infestado de sangue. Sentem o cheiro? As criaturas trocaram um olhar rápido. Vou buscar reforços. Precisamos de irmãos armados para dar cobertura ao nosso ataque. Bento Dimas, Bento Justo e mais três mulheres bentas perseguiam vampiros. Os malditos corriam rumo ao Hospital Geral. Mensagens vindas pelo walkie-talkie dava conta de que um ataque maciço ao HGSV estava em progresso. Tinham de reforçar o grupo de resistência até que a luz de Tupã pairasse sobre o céu de São Vítor. Atravessavam nesse instante um conjunto de casas nas proximidades do galpão refeitório, quando se depararam com um grande grupo de vampiros. Os vampiros que perseguiam se misturavam ao grupo novo. Dimas nem tomou tento da quantidade de inimigos. Sua espada foi ao alto e desceu no meio do crânio do primeiro que vinha na onda. A ruela estreita entre as casas dificultava a ação dos inimigos e favorecia os bentos.